Mulher terrorista, tá? Mulher terrorista, tá? Ela chega de quadrilha com as bandeiras tudo inteira, com a bunda engatilhada pronta pra tirar na pista. Ela chega de quadrilha com as bandidas tudo unido, com a bunda engatilhada, joga pra cima, lá, lá, lá, lá. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, com as malocas não tem vez. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Sucesso! Tiro pra todo lado, se ela chega é atentado. Pega da miliciana, olha só como ela faz. É tiro pra todo lado, se ela chega é atentado. Pega da miliciana, olha só como ela faz. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Faz uma louca, não tem vez. Ei, ei, oi, ei, oi, ei, oi, ei, oi, ei. Faz uma louca, não tem vez. Ei. Shock, shock, shock, shock, shock. Uh-huh.